Bom, amigos, chegamos agora para o nosso terceiro bloco, falando sobre a etapa da Sprint Cup em Michigan. Primeira vitória da Penske na temporada, primeira vitória de Joey Logano na Penske e primeira vitória do Logano com o Ford. Corridão em Michigan. Vou chamar o Leonardo já para deixar os destaques dele. Foi uma super corrida, valeu realmente a pena assistir a corrida. Foi uma corrida longa também, né? Uma corrida bem longa, demorou bastante a corrida. E eu vou começar já de destaque. Eu vou deixar o dialogando para vocês falarem, principalmente o Pedro, que gosta bastante de dialogando. Dialogando para mim que vem, eu estou começando a crescer os olhos nele. Já começa a equiparar o dialogando com o Brad Keselowski, que os dois têm a mesma tocada, né? Quando precisa andar, eles andam. Apesar do Brad Keselowski ser um pouco mais agressivo que o Logano ainda. Mas isso daí é um assunto a discutir futuramente. Eu vou começar destacando, claro, o Kurt Busch, né? Fez o segundo melhor resultado, terceiro melhor resultado dele no ano, né? E agora ele soma três terceiros lugares. Impressionante esse ano do Kurt Busch no carro 78 da Fortitudo Roll, né? Fez uma excelente corrida, largou em segundo, chegou em terceiro. Andou o tempo todo forte, liderou 43 voltas. Com certeza entrou agora, né, no top team do Chase. Com certeza é o meu maior destaque nesse final de semana. Meu outro destaque também, esse aí fazia tempo que não aparecia bem na corrida, foi o Paul Menard, né? O Paul Menard terminou a corrida em quarto, fez o melhor resultado dele no ano, desse ano agora, 2013. Terminou a corrida em quarto lugar, né, em Michigan. E, querendo ou não, faz bem para ele no campeonato, que conseguiu ganhar duas posições. E o outro destaque também, claro, foi o Clint Bower. Clint Bower que rodou logo no comecinho da corrida, né, na terceira volta ele já rodou já. Terceira ou segunda, eu não lembro. Ele rodou e mesmo assim foi devagarzinho, foi correndo, correndo, correndo. E devagarzinho ainda terminou a corrida bem. Terminou a corrida no top 5. Foi mais um top 5 para ele. Agora ele tem 8 top 5, 13 top 10, né? Deixando ele lá em sólido em segundo lugar. Com um resultado excelente. E que desconta um pouco a diferença dele pro Jimmy Johnson, né? Em relação à liderança do campeonato. Que o Jimmy Johnson teve um péssimo final de semana. Terminou em 40º lugar e o Clint Bower terminou em quinto. Só para completar, né? O Jimmy Johnson poderia terminar todas as corridas agora até o final do ano em 40º. Então, dois grandes destaques para mim, tirando os pilotos, foram a força de dois equipamentos, a Ford com a Penske, Brad Keselowski, numa situação muito parecida com o Indianapolis, onde ele errou a estratégia e terminou em 28º. Dessa vez ele soube voltar atrás e ainda salvou um 12º lugar. Foram uns 15, 17 pontos que ele salvou. Ainda está apertado no campeonato, mas se não fosse esse erro, seria o quinto top 5 seguido. O Joe Logano, vou deixar para o Pedro. O equipamento de Richard Childress, Kurt Busch, Paul Menard, Jeff Burton, os três no top 10. Sem contar com Kevin Harvick, que é sempre o principal piloto do velho louco, como alguns fãs do Kyle Busch se referem ao velho dono de equipe. Outro grande destaque para mim foi Marcus Ambrosi. Se aproveitando no final, conseguiu um bom sexto lugar. Muita gente esperava dele no sábado, mas o grande resultado dele veio no domingo. Opa, tô vivo. Desculpa aí, moçada. Vocês já falaram que eu vou destacar o Joe Logano, né? Então não vou falar dele agora, só pra contrariar. Só lembrando que eu apostei no Kurt Busch, tá? Dialogando é seu, Lão. Só lembrando que eu apostei no Kurt Busch. Cara, olha, eu, sinceramente, eu sou muito fã de corridas, assim, principalmente da NASCAR, lógico, todo mundo sabe. Mas eu fiquei muito feliz, cara, com a vitória do Joey Logano, você tá entendendo? Porque, assim, eu não achei que ele merecia ter saído da Gibbs do jeito que ele saiu. Porque a gente tem que olhar, a gente já até conversou isso em programas anteriores, mas a gente tem que olhar toda a história dele. E apesar dele ter vindo de uma família que é de situação financeira boa e nunca ter sofrido com patrocínio na NASCAR, não foi fácil para ele segurar a bucha que ele segurou com 18 anos, ter que substituir um cara que era bicampeão, que era um ídolo na equipe. E assim, mesmo assim, lógico, o Gibbs teve paciência com ele, mas assim, a gente tem que lembrar que o Joe Logano queimou etapas. Então essa vitória, já em pouco no ano passado, e a temporada da Nationwide que ele fez, mostrou que ele estava amadurecendo. Essa vitória agora, na Penske, e ele já tinha batido na trava em Fontana, quando ele se pegou com o Denny Hamlin, veio para confirmar o que eu esperava do Joe Logano, que faltava maturidade para ele. E o Joe Logano começa a dar sinais de que está se tornando um cara maduro. Então, assim, ele foi consistente a prova inteira, sempre se colocou entre os ponteiros, liderou a maior parte da prova, contou com a sorte da estratégia do Mark Martin não ter dado certo. E assim, cara, foi muito merecido mesmo. Tinha muito tempo que eu não ficava feliz em ver um piloto ganhando uma prova. Assim, e o Joe Logano, ele realmente, eu fiquei feliz com a vitória dele. Eu acho que assim, e foi a primeira vitória da Penske na Sprint Cup esse ano e veio justamente com ele. E como você citou, Leonardo, eu tenho observado bem isso. Lembrando que o Logano foi uma indicação do Brad Keselowski. Também, o Brad Keselowski tem muita força para o Logano e para a Penske. E eles se dão bem e eles têm sim uma tocada bem parecida, apesar do Brad Keselowski ser muito mais agressivo do que o Logano. Mas são caras que não detonam o equipamento. São caras que são, se precisar economizar um combustível, eles dão conta, assim, a tocada é bem parecida mesmo. Então, assim, veio na hora certa pro Joey Logano a vitória, e eu tinha cravado que ele ia vencer uma prova antes do Chase começar. Então, assim, eu não errei, e ele correspondeu à minha expectativa como piloto. E eu gosto muito do carisma dele também, do jeito que ele se comporta, e assim, ele é um cara, vamos dizer assim, se meteu em confusões, mas ele é um cara assim, um menino exemplar, vamos dizer assim. E eu gosto desse tipo de personagem no esporte a motor, assim. E assim, pô, fiquei super feliz mesmo, cara. No, sobre a corrida, assim, ele foi impecável mesmo. Fez a pole e venceu. A gente não tem o que questionar. Eu apostei no Kurt Busch e no decorrer da prova acreditava assim que o Kurt Busch tinha a chance de vencer. O terceiro lugar confirmou isso. E foi o que o Hélio disse. Foram dois equipamentos que sobraram. Penske e Richard Childress. Pô, o Menard, cara, o Menard fez uma prova fantástica, o Paul Menard. Discreto, ganhou posições na hora correta, fez as estratégias de parada correta e apareceu em quarto lugar. Kevin Harvick chegou a assustar muita gente, mas não liderou nenhuma volta, terminou em segundo. Kurt Busch, que é equipamento Childress, como eu disse, teve chance de vitória e eu tinha apostado nele, eu achava que ele ia repetir o bom resultado. Terminou em terceiro. Agora, o Marcos Ambrosio, o Hélio já destacou, é mais ou menos isso mesmo. O Marcos conseguiu um excelente resultado. Foi o segundo melhor Ford atrás do Joey Logano. Mas o cara também que eu queria destacar é o Clint Bowyer. Mais um top 5 do Clint Bowyer, comendo quietinho, quietinho, bem mineiro. Tá na hora do final da prova, ele aparece lá em quinto, discreto. Ninguém fala muito, tá beleza, não sei o quê. Tirou vários pontos em relação ao Jimmy Johnson. Não que vai pesar, porque quando começar o Chase, talvez ele tenha uma vitória se ele vencer ou em Bristol, ou Atlanta, ou Richmond. Ou se ele vencer as três, ele vai ter três vitórias, mas assim, não vai já começar o campeonato como líder. Mas faz um campeonato sólido demais e vai ser um cara que vai dar trabalho no Chase. Eu começo a acreditar no trabalho dele no Chase. E o Kevin Harvick é outro. O Hélio perguntou semana passada. Não coloquei eles como candidatos a título. Coloquei na frente Jimmy Johnson, Kenseth e Kyle Busch. Mas vai ser bom ficar de olho. E o Hélio não estava errado quando perguntou sobre eles. Aos Bauer títulos. tirou 34 pontos do Jimmy Johnson. Aí, ó, absurdo, ó. Tinha 75 pontos. 75, né? Austin Dillon é outro cara que eu quero destacar. Rodou no começo da prova. Teve problemas, mas tocou 14 de forma De forma rodou digna. Não, né? O JJ, ele rodou na frente dele. Ele acabou ficando assim, sem saber pra onde correr. Pro lado que ele correu, ele acabou raspando o muro. Pegou o muro. É, mas... E rodou, ele chegou de rodado também. É, aí depois ele acabou rodando, porque ele ficou muito lento. Mas ele fez uma ótima corrida ao Ascendino. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Corrida. Colocou o 14 ali onde... O 14 está meio acostumado a andar e a gente tem que levar em consideração que ele teve esse incidente. É, o Ryan Newman não fez uma má prova pensando na intenção de ir para o Chase, como dizer assim, né? Pensando em Chase, vamos dizer assim, ele não fez uma má prova. O 13º lugar não é ruim. O problema é que Kurt Busch e Brad Keselowski, que são os caras que estão sem vencer, chegaram à frente dele. Péssima corrida para o Dale Jr. Infelizmente não foi culpa dele, pneu. Michigan, que foi o palco da última vitória dele um ano atrás, voltou a ser uma pedra no sapato agora, sendo que as duas provas Jimmy Johnson e Dale Jr. tiveram problema. Jeff Gordon foi péssimo, não se achou o final de semana inteiro, né? A gente tem que destacar isso aí também, mas mesmo assim salvou um 17º lugar, mas assim, ó, Jeff Gordon precisa vencer desesperadamente e talvez fique de fora, porque temos Casey Kane e Martin Truex Jr. O Casey Kane com duas vitórias e o Truex com uma nas posições de wildcard. Nem o Logano tá dentro hoje, mas assim, pode entrar por pontos ainda. Então, assim, pro Jeff Gordon, os dois maiores perdedores para mim nessa prova, em termos de campeonato, foi Dale Jr. e Jeff Gordon. Né, esses aí se complicaram bastante mesmo. E, olha, uma pena pro Mark Martin. Se não fosse o Logano ou o Kurt Busch, o Mark Martin, eu ia ficar muito feliz de ver vencendo também. E eu também ia. Só lembrando que foi a despedida dele no 55, né? Que ele vai assumir o carro 14 agora. Até o final do ano. Até o final do ano, o Tony Stewart tá oficialmente fora da temporada. E o Austin Dillon vai pegar o 14 de novo, só lá em Talladega, lá no finalzinho do Chase. Eu queria falar do Dale Jr. Na primeira prova em Michigan, ele vinha bem... Teve problemas, né? Sim, foi motor daquela primeira prova. Então, dessa vez foi o pneu que estourou, né? Infelizmente, não foi pelo... Eu até postei a foto do rasgo que fez no pneu dele lá. Foi bem feio mesmo. Infelizmente, não foi por um mau desempenho dele, mas por azar mesmo. Ele tá numa situação meio delicada, assim. E ele tem que correr para chegar no top 10. Um resultado ruim. Eu só queria dizer uma coisa sobre o Jamie McMurray. Acho que o Jamie McMurray agora realmente tá fora. Acho que esse resultado aí complicou bastante as pretensões de Chase dele. Mas assim, ele tem chance de vencer as três provas, né? Mas foi a grande disputa na semana passada entre eu e o Hélio, né? Falar sobre o McMurray e infelizmente ele não conseguiu corresponder às expectativas do meu amigo aí. Ele andou muito mal. Andou mal mesmo. Andou na zona Danica Patrick de pontos, vamos dizer assim, né? Lá pro 28º para baixo. Tomou pau do Montoya para você ver a situação. Você vê, levou pau do demitido Montoya, que terminou em 11º. E o Montoya não terminou melhor porque teve que economizar combustível no final da prova. Poderia ter chegado na frente. O Jamie Mack foi 22º. Ele chegou à frente da Danica Patrick. A Danica fez mais uma prova digna, vamos dizer assim. Fez uma prova honestinha, foi como eu chamei semana passada, né? Terminou na volta do líder, não arrumou encrenca, fez o dela ali quietinho e tal. Não bateu no Burger King. Beleza, prova de novato é isso aí mesmo. Terminou ali na zona do intermediário ali, 23º, e não bateu em ninguém, não arrumou confusão e terminou na volta do líder. Ponto pra Danica, gostei demais do resultado. Beleza, é isso aí. Quem quer aprender Pedro, e não apanhar do Caio Pérez, tem que andar nessa zona aí, sem arrumar confusão. Pode perguntar. Pedro, só pra perguntar, não, vou passar uma informação aqui legal, aqui, interessante. O Joe Logano, ele foi o... Ele aconteceu 6 vezes já. O piloto fazia pole e largar. O Jimmy Johnson fez isso em Martinsville, o Kyle Busch fez isso no Texas. E o Martin 500 fez isso no Kansas. Só lembrando que Martinsville, Texas e Kansas é sequência. Aconteceu isso na sequência. Até começou a achar, o pessoal começou a achar que a NASCAR iria virar isso. larga na pole, quem larga na pole vence, né? Mas não realmente foi isso que aconteceu, não. Aí o Jimmy Johnson fez isso de novo em Pocono, que é aquela corrida que ele dominou em Pocono, né? Incontestável aquela vitória dele em Pocono. E depois o Ryan O'Neill fez isso em Indianápolis e o Joe Logano fez agora em Michigan. Só para ressaltar aqui, é a sexta vez que isso acontece e o Joe Logano é o quinto piloto a realizar esse feito. Largar na pole e chegar nesse ano de 2013, tá? Oh, eu queria fazer uma observação, eu falei do Jeff Gordon, que foi bem, a prova foi bem abaixo do esperado. É um dado curioso, a gente teve velocidades absurdas nessa corrida em Michigan. A pole do Logano ficou em quase 204 milhas por hora, que dá 348 por hora, se eu não estou enganado. É, isso é de média, né? De média. O Jeff Gordon chegou durante a corrida, acho que ele estava no vácuo de alguém, a 220.05 no final da reta oposta, na entrada da curva 3. Só fazendo um cálculo rapidão aqui, ó, são 220 vezes 1.609. São absurdos 354 km por hora num carro que pesa quase uma tonelada. E sem tecnologia dessas que se usa, já se pode usar. Um absurdo. Você imagina um carro desse sem placa restritora em Talladega ou em Daytona. E a velocidade forte deles mesmo é lá na 1, né? Lá na 1, porque a saída da 4 eles vêm muito forte. Tanto é que é quando o carro está mais luz, é na 4, né? Foi onde que teve várias rodadas. E curioso. Mas que... Lá na 1 ele chega a bater quase 215 milhas lá na 1. O Kurt já tinha mencionado que na 3 estava entrando muito rápido também. E essa muito velocidade rápido. Aí foi do Jeff Gordon, foi na entrada da 3. 220.05 milhas ele atingiu. Sim, absurdo mesmo. E proporcionou uma bela prova. Eu gostei demais da prova. Muitas bandeiras amarelas. Muitas ultrapassagens. Muitas estratégias. E, tipo assim, aquela incógnita de quem vencer. Chegou um momento, sim, da prova que você não sabia quem poderia vencer. Tinha Kyle Busch, tinha Denny Hamlin. Teve Mark Martin, teve Kurt Busch. Teve Paul Menard chegando, até o Jimmy Johnson, quando antes de ter o problema, vinha igual um louco lá crescendo, e você falou, pensava... Jeff Burton também andou bem. Brad Keselowski querendo dar o pulo do gato. É. Brad Keselowski, todo mundo, tipo assim, foi bacana, eu gostei demais. Gostei. E a gente que tinha provas cansativas em Michigan e Fontana, a gente teve 3 bons eventos. Nos ovais de 2 milhas. Foram 9 bandeiras amarelas, Pedro, nesse final de semana, para 34 voltas, e tivemos um número bem interessante de trocas de lideranças. Foram 20 trocas de lideranças na corrida inteira. Só lembrando que essas trocas de liderança é contada só quando passa na linha de chegada. Exatamente. Fora aquelas trocas de liderança que acontecem assim. Né? Aquela ultrapassagem acontece no meio da volta e ainda não é computada, né? Não é computado, mas só de troca de liderança na linha de chegada foram 20. Número até bem expressivo para uma corrida em Michigan. Né? Depois eu vou até pesquisar qual é a média de troca de liderança em Michigan e passo para vocês. Pedro, eu tenho uma pergunta para você e depois outra para o Léo. Sobre o Brad Keselowski, a sua estratégia, você acha que ele contava com bandeiras amarelas? Qual o seu sentimento sobre isso? Porque acho que não. Porque ele está numa situação, como eu falei em alguns programas, ele está andando bem nas últimas 5 provas em Indianápolis. Ele liderava, só que teve que parar no pit, uma estratégia errada. E aquela lição serviu para o último domingo. Se ele segue com aquilo lá, ia terminar 28º, 29º. Não, mas foi o seguinte, a janela dele, ele tentou uma janela de 50 voltas, né? E o máximo que anda lá é 40, 42. E ele não tá em condição de arriscar. Isso, e a conversa com o Paul Wolff foi justamente isso aí. Ele falou pro Paul Wolff que não tava confortável. Ele falou, Paul, não tô confortável com esse combustível. Aí o Paul falou, então vem. Aí chamou ele pro box. Pedro. É uma situação muito parecida com o Joe Logano, antes de Daytona. Ele vinha numa sequência parecida com o Keselowski, 6, 7 provas muito boas, Só que um mau resultado acabou jogando tudo fora. Aí ele teve que remar, e ainda mesmo com a vitória, não está entre os 12 do Chase. E outra pergunta que eu quero fazer para o Leonardo Guina: qual foi o erro no cheat do 48 domingo? Programou errado? Bugou o Game Shark do cara lá, não deu certo não, rapaz. Essa foi boa. Deve ter dado problema no memory card. Só lembrando o pessoal código lá, que... O código tá errado. Só lembrando o pessoal que não é do tempo antigo, né? No PlayStation 1 nós usávamos o Game Shark. Pra usar o código Game Shark tinha que salvar no memory card. Então acho que deve ter bugado lá o save no memory card lá e deu problema no código Game Shark. Porque, rapaz, primeiro já começou no sábado de manhã, né, no final practice, no happy hour, ele rodou e bateu, né, e já tava com um carro que já tinha terminado, tinha feito uma má corrida já em Michigan, que tinha terminado 28º, e aquele carro backup dele nunca tinha corrido, nunca tinha feito nenhuma corrida, né, e deu no que deu aí, ó, acabou quebrando. Eu acho que forçaram o... Eu só boto que uma parcela de culpa no Knaus, eu acho, porque eu acho que ele forçou demais o equipamento demais para o Jimmy chegar na frente mesmo. Ele forçou mesmo com a liderança dele e todas as vitórias. A gente tá vendo nessa temporada alguns erros do próprio Jimmy Johnson, aí o carro quebrando, que não é comum. Mas especificamente nessa prova, eu acho que eles queriam vitória, sabe por quê? Porque daí eles iam se garantir entre os 10 primeiros, que ele não está matematicamente garantido entre os 10 primeiros, ele está garantido entre os 12. Ele teria, teoricamente, a última vaga do Wild Card com 4 vitórias. Então, eu acho que ele queria vencer, porque daí acho que eles cravavam entre os 10 primeiros, e aí caso a esposa do Jimmy entre em trabalho de parto na semana de Richmond lá, ele não vai correr em Richmond e a gente pode ver um outro piloto no 48. Jürgen Smith, provavelmente. Provavelmente. Então, acho que era essa a ideia da equipe. Então, assim, acho que foi mais questão de ajuste mesmo. E aí forçou demais o equipamento e o equipamento não acabou aguentando. E foi como o Léo disse, é um backup também, né? Um carro que nunca tinha ido pra pista. O carro nunca tinha ido pra pista. Olha, eu olhei aqui as trocas de liderança. Desculpa, Hélio. Eu olhei aqui as trocas de liderança aqui. E esse ano tivemos 20 trocas de liderança. Ano passado foi 22. E nos próximos anos, né, mais próximos aqui, foi em 2012, na segunda corrida, teve 26. Mas as corridas para trás, foi a média de 17, 15, 11, que nem 2009 foi apenas 11 trocas de liderança, né? Então, assim, a média de troca de liderança em Michigan aumentou. Então, é o que vem tornando as corridas em Michigan não tão monótonas como estava acontecendo antigamente, né? As corridas em Michigan agora estão melhor. E pelo menos para mim, as duas corridas em Michigan esse ano foram excelentes corridas, que vem em 2014 com mais duas excelentes corridas, que eu espero que seja igual esse ano. Então, o fator que eu queria perguntar aqui para vocês, e o Matt Kenseth, 15º lugar... Eu espero nas próximas semanas o Kenseth aparecendo novamente, porque tudo bem que entrou em época de relaxamento, mas se você perder direto... Mas não ter relaxado assim, né? Ah, mas 15º, eu achava que o Kenseth tinha que aparecer mais. Mostrar depois de Indianápolis, do top 5 de Indianápolis, ele não apareceu bem, mais bem. Depois, especificamente depois nessa prova... Ele ficou brigando lá entre o 7º e 8º. Chegou a andar no top 5, mas depois a coisa não andou. Aí depois foi pouco no que ele fez uma péssima corrida. Depois foi o Alex Green que ele sumiu. Eu não vi. Vocês viram mais do que esse correndo? Eu não vi. Não, em Glen não. Em Green, eu também não. Em Glen foi horrível a corrida dele. A prova da Gibbs foi bem ruim, na verdade, né? A gente tem o Kenseth, terminou em 15º. Daí a gente tem o Danny Hamlin, que já podia ter feito igual o Tony Stewart, né? Ter largado mão e voltar só ano que vem em 20º. E aí a gente tem o Kyle Busch, que deu show. Foi o KB Show do domingo, novamente. Voltou à realidade, o Kyle Busch. Não, mas ele andou a corrida inteira no 31º. Depois, não. Não, eu quero ver no Chase. Isso aí não, ele fez importa. A prova top 10 ali. Já disse que o negócio é ver no Chase. Terminou em 31º, 3 voltas atrás, com direito a 2 rodadas e uma, inclusive, ele, na primeira rodada, ele passou um apuro bem grande, vamos dizer assim, né? Bem perto de ser atingido por outros carros em altíssima velocidade ali, né? Ele pega ali foi pelo Logano no Kansas, né? Rapaz, se pega ali ia ser feio. E é, no Kansas com o Logano ele foi acertado, mas em Michigan ia ser mais feio ainda. E concluindo, né, Pedro? Concluindo, Joey Gibbs não colocou nenhum carro no top 10 nessa corrida. Não, foi bem ruim mesmo a corrida pra Joe Gibbs. E vamos ver no Chase o Kyle Busch. Ele terminou em 20º, eu nem tinha parado pra ver onde que ele foi parar. Danny Hamlin? É, 20º. 20º colocado. E ele Ele terminou atrás do Rickston Hall Jr., que... Que bateu. Bateu e que vem muito mal nas últimas semanas. Isso, e vinha bem o Rickston Hall Jr. quando bateu, a gente não pode esquecer disso. Ele tava subindo. Eu não sei o que o Léo tem a dizer disso, mas... Não é que eu quero fazer intriga aqui, mas eu acho que esse namoro aí tá fazendo muito mal pra ele. Ah, esse namoro aí não tá muito bem, não. Aliás, eu ia pilotar mal se eu tivesse namorando a Dani, que você acha que eu ia ficar preocupado com guiar carro? Ali, nós não largaram lado a lado, né? Eu preciso descobrir qual foi a... Se aconteceu esse ano, eles largaram lado a lado na corrida. Mas só que bonitinho, os dois largando lado a lado. Ai, amorzinho, boa corrida! Vai ser interessante. Vou confirmar aqui, mas pra mim o Stenhouse Jr., dos 20 primeiros, deixa eu conferir aqui... Cara, eu acho que dos 30 primeiros, só o Dave Brainerd e ele que não tem nenhum top 10 ao menos. Ou seja, tá muito fraco. É aquilo que a gente, é aquilo que nós estamos falando, né, até do Neil Singer, nós estamos falando. Na Nationwide, vamos falar assim, na Nationwide é mais ou menos, né, o nível de dificuldade é mais ou menos. Já na Sprint Cup é difícil, entendeu? Na Sprint Cup é difícil. Porque na Sprint Cup os carros são mais rápidos, e além dos carros serem mais rápidos, são mais próximos. Então quer dizer assim, o espaço entre cada carro na Sprint Cup é bem menor. Né? Então assim, não tem aquela, igual na Nationwide, tem aquela turma boa, aí tem aqueles carros já quase bom, aqueles carros bom, aquele carro mais ou menos ruim. Já na Sprint Cup é diferente. Na Sprint Cup todo mundo já é bom e vem só a rabeta lá, que é mais ou menos. Então, dentro do aprendizado dos Rickston Hall Jr., até que tá bom, tá interessante. Isso, ele tá bem, né? Léo, tá bem sólidozinho, né? Ele tá bem sólido. Tá interessante. Daí, Pedro, também tem dois fatores. Só o primeiro, que Stenhouse... agora não tem nenhum top 10, né? Poderia ter marcado um já, ou já foi 23 corridas e nenhum. O melhor lugar dele aqui se eu não me engano, foi em Daytona mesmo, 12º. Só pra tocar o dedo. Não, foi Kansas, 11º. Só pra tocar o dedo na ferida bem devagarzinho um pouquinho, a Danica tem um top 10, já que foi feito em Daytona, lá no começo do ano. Uma pole, verdade, uma bem lembrado. E a primeira mulher a liderar a Daytona 500. Bem lembrado, E o Rickston Hall Jr., que ele fez? Ele não poderia ser a primeira mulher a liderar a Daytona 500, né? Mas ele podia já ter feito um top 10, eu concordo com você. O melhor momento do Stenhouse foi em Talladega, quando começou a chover lá, que... Só que quando deu bandeira amarela, o Kyle Edwards estava em primeiro, ele deu bandeira vermelha. Pra mim, o melhor momento dele foi... A melhor coisa que ele fez até hoje foi no Kansas. Eu gostei muito da corrida. Ele largou em terceiro, liderou um pedaço da corrida. Eu gostei bastante da corrida dele de domingo. Ele vinha... Mas só terminando aqui a parte do Stenhouse Jr., quem me conhece sabe que eu... É um dos pilotos que eu torço. O Stenhouse, o Léo que acompanha ele há mais tempo, viu ele na Nationwide, o Pedro também... Ele é um piloto que me parece que não tem muita facilidade para se adaptar. Quem lembra quando ele foi para a Nationwide Series ao lado do Colin Brown, foi um derby demolition. Os dois conseguiram chegar, não se qualificar para provas. Ele era piloto da Michael Waltrip, né? Não, da Roush. Ele sempre foi piloto de desenvolvimento deles. Ah, é, perdão, ele corria na arca pela Michael Waltrip, perdão. Ele corria no 6, naquele carro 6 lá da Roush. Isso. Até no ano que o Scott Speed disputou a arca, que o Stenhouse corria num carro igualzinho o 99 Afrak do Pato lá do Cal Edwards. Só que o segundo fator... É, na verdade, ele já veio. Ele veio da arca mesmo com o Jack Roush. É porque eu tô confundindo com o número 99. Que era o Trevor Bayne. Você tá confundindo com o Trevor Bayne. É, as últimas corridas que ele fez em 2008 na arca foi com o patrocínio da Aflac. Isso, é. Ele já veio com... Ele veio com já desenvolvimento do Jack Roush mesmo. E o que eu tô me confundindo. E outro ponto que eu quero pegar nisso que o Léo falou... Até pela crise econômica, se fosse em 2007 ou em 2008 que o Stenhouse fosse entrar aí com esse desempenho, ele ia passar meio apertado para fazer as corridas. Naquela época tinha muito carro bom que ficava fora. Bem lembrado, por exemplo, o Brian Clausen, que correu até a Indy 500, né? Dario Franchitti ficou fora de corridas. Também. A Morgan Jr., caras que o Ganassi pensa. Isso, não, o Brian Clausen ficou de fora de uma prova. De duas, acho que ele fez duas tentativas. O Logano ficou de fora de provas com o carro da Gibbs. Era bem mais difícil. Querendo ou não, hoje a gente tem 27 carros de times médios e grandes. Daí depois vem a Front Row, a German, que já é um nível menor. Mas são times que estão crescendo. É, naquela época... E agora dois times devem expandir, né, mais operação. Então, vocês acham que a RPM abre mais um carro? Bem provável. Também acho, bem provável. Eu achei, eu tinha visto uma info, olhando entre lixo, não achei, que o Ryan Trucks faria essa prova de Bristol, só que eu não acabei não encontrando. Eu achei que até seria nessa equipe que o Ambrose utilizou na corrida de Mid-Ohio. É, e ele tem contrato, tem ele e o LaJoy para correr, inclusive. Bem provável que eles dividam um carro. E talvez esse time do número 9 aí, ele entre em operação com os meninos fazendo os ovais e o Ambrose provavelmente fazendo os mistos. Pro o Michael, ano que vem. O Michael Arner, o Léo vai concordar comigo, eu acho que essa lesão que ele teve em Daytona na primeira etapa do ano foi muito negativa, porque pela evolução que ele vinha, todo mundo jogava dinheiro que em 2014, fazendo um outro bom campeonato, ele poderia até abrir uma terceira operação na Sprint Cup, nem que seja part-time. Então, mas ele tá voltando gradativamente, né? Ele fez boas provas já. Prejudicando já um pouco a evolução. Talvez ele... O Léo tenha a dizer talvez isso. Leve mais um ano. É, eu concordo com o Pedro também, Hélio. Talvez vai levar mais um ano, sim. É completamente imprevisível. Então, vocês acham que desses times pequenos, quais carros que podem aparecer? Você fala Cup ou Nationwide? Cup. German, abrir mais um carro. Difícil. Quem vai abrir carro, certamente quem vai abrir carro. Ó, eu cravava a Furniture Row abrindo outro carro. Mas com essa salada de fruta que tá agora, com a Stuart Haas abrindo um carro, que provavelmente vai receber o Kurt Busch, eu acho que aí a gente fica assim. Kurt Busch na Stuart Haas, que deve ser a melhor oferta, eu não tenho dúvida. A Ganassi sondou o Kurt Busch, porque o Kurt Busch é amigo pessoal do Felix Sabatis, que ainda é sócio da equipe. Né? Que quem não lembra era Chip Ganassi, with Felix Sabatis, até a Teresa Earnhardt entrar no negócio, né? Aí ficou Earnhardt Shields. Earnhardt Shields. Earnhardt Shields. Earnhardt Ganassi Racing. E aí o Félix tirou o nome, mas ele ainda é sócio da equipe. Né? Ele ainda escreve um carro. E então ele é amigo pessoal do Kurt Busch e conversou sim com o Kurt Busch. E o Kurt Busch também já tinha conversado com o Richard Childress. Mas eu acho que vai pesar muito. O ambiente da equipe da Stuart Haas para o Kurt Busch acabar indo, entendeu? Pedro, e tem outro fator. Então, só para me completar, Hélio, rapidão. Então, acho que Richard Childress, Stuart Haas, certeza que abrem um carro. Aí uma deve receber o Kurt Busch, a Richard Childress deve receber o Ryan Newman, Eu acredito que já deve estar até bem avançado o negócio. E eu acredito que o Montoya pode ir por 78. Lembrando que a gente tem a vaga no 51, que é um carro que divide pilotos, né? E pode vir a ter um piloto full time com a compra da equipe sendo confirmada pelo Scott. Então, será que o Justin Allgaier corre full time ano que vem ou faça part time e tenta o título na Nationwide mesmo? Eu acho que ventilaram isso, né, cara? Pode ser que sim, que ele vá fazer full time mesmo na Sprint Cup com o patrocínio da Brandt lá, que patrocina ele na Nationwide. Mas é muita especulação, né? O 47 deve ficar com o Almendinger. Só que o Almendinger tem outras propostas aí. Talvez, quem sabe, não continue na Penske, também na Nationwide. Então, assim, são várias vagas. De certo, nós não temos nada. Só temos a saída do Montoya da Ganassi e a saída do Harvick da Childress para ir para o terceiro carro da Stuart Haas. Caso a Stuart Haas abra o quarto carro, só será aberto se for para o Kurt Busch. Porque daí quem vai patrocinar é o Haas. Porque também, da mesma forma que o Kurt tem um relacionamento com o Felix Sabatis, tem também um relacionamento de amizade com o Gene Haas, que é sócio do Tony Stewart. E o Haas tem empresa nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, de construção. E também tem negócio de carro também, uma empresa de negócio automotivo. Haas Automotion. Isso. Já pega o Newman em algumas provas. Isso, e aí ia ficar com o Kurt Busch em tempo integral, garantindo toda a temporada do carro. E tem outro fator, o que eu ia citar, Pedro, a Monster, que foi citada também nesse pacote, que eu saiba, a Monster é da Coca-Cola e é um patrocinador histórico do Tony Stewart. Sim, sim. Tem chances. Mas eu tenho que confirmar se a Coca-Cola comprou a Monster, não me lembro. Para mim que era, eu quero, se tiver como o Léo confirmar aí, mas... Mas de qualquer forma é mais uma força para ir, né? Para forçar o Kurt Busch aí. E eu acho que não seria uma má escolha. Hoje eu acho que se eu fosse o Kurt Busch, eu não sairia da Fornitore. Eu esperaria a equipe abrir a segunda operação e vi o que acontecia. Mas é negócio, né, cara? E talvez ele ache que no ambiente lá da Stuart Haas pode ser melhor, mas o Kurt Busch afirmou que conversou com várias pessoas que tem muitos negócios em aberto. Então não é nada certo, mas é certo que o quarto carro só será aberto se for por Kurt Busch. Ryan Newman não vai ficar na equipe, isso aí já tá definido. Ó, a Coca-Cola comprou a Monster mesmo, viu? Comprou então 28% das ações da Monster. E só pra falar aqui, falando da Monster, né? E penso eu que se a Monster continuar na NASCAR, deva fazer o que vem acontecendo bastante. Igual a Great Clips, que tá com o Case Ken na Nationwide, subiu com o Case Ken. A Monster, que tá com o Kyle Busch, se for subir pra Sprint Cup, deva subir com o Kyle Busch. Eu penso, dificilmente a Monster tá com o Kyle Busch na Nationwide Series, no carro 54, né? Subir com outro piloto. Mas eu não duvido não que ela patrocina o Kurt Busch, pessoalmente. Então. Né? E a Coca-Cola patrocina uma série de pilotos e não patrocina um carro. E só a gente tem que lembrar... Tem vários fatores, né? Mas... E a gente tem que lembrar que várias equipes fecharam carro devido à crise que houve em 2007, 2008 e tal. 2008. Isso. Aí o que acontece? Agora a economia norte-americana está se fortalecendo novamente. Começam a pintar novos patrocinadores. E aí o que está acontecendo? Óbvio que as equipes vão voltar a trabalhar com quatro carros. Equipes fortes que são de ponta, como Childress e Roush, obviamente tem que trabalhar com quatro carros. E a equipe do Tony Stewart está em franca evolução. Antes a equipe negava isso aí, agora o Greg Zipadelli falou, nós estamos vendo que o negócio está crescendo, se tiver condição, se o negócio for favorável e tal, nós por que não expandir a equipe e tal, já começou a sinalizar que pode acontecer. E a Rush ainda, apesar de tudo, é uma equipe que deveria ter quatro carros, mas acabou errando toda a estratégia, que era uma equipe que sobrava patrocínio e hoje sofre com falta de patrocínio. Foi todos os patrocinadores pro Carl Edwards. E pegou de todo mundo. Espero que os patrocinadores não tenham errado, né? Que o Carl Edwards pode trazer isso como... trazer isso em forma de resultado, né? Mas foi o boom de 2010 e 2011 que acabou atraindo esse todo de patrocinador para ele. Os caras tinham 5 carros, né? Exatamente. Eles foram obrigados a fechar um carro quando a NASCAR fez aquele corte de custo. E agora eles não estão dando conta de segurar patrocínio para 3 carros. Que foi, e quem tava naquele carro lá no 26 da Coil Royal lá, que era o... que acho que é o Whisk, né? Isso, é o Isaac. Era o Jamie McMurray, não era? Correto, isso. Daí o patrocínio foi pro Matt Kenseth, né? E o Jamie McMurray chegou a ganhar até corrida. É, eles deram conta de perder o patrocínio da DeWalt, que patrocinou o Kenseth por tantos anos, pro Marcos Ambrosi, pra equipe do Richard Petty. Então, quer dizer assim, é muito falta de administração mesmo que tem nessa parte do marketing patrocínio da lá, equipe, né? Roche, com certeza. Eu até lembro que o próprio Jack Roche... Só um minutinho, só para constar que os patrocinadores do Kawai desse ano, ele tá com 6 patrocinadores. A Fastenal está com 18 corridas, a Best Buy, né, tá com 4 corridas, a Subway com 5, a AF com 5, a Kellogg's XZ com 4 e a Ups com uma corrida só. Então, algum desses patrocinadores anos atrás bancava um carro cada. A Best Buy bancava um. A Ups, né? Que é o tipo. Exatamente. Patrocinador da FedEx. Isso. A Ups tava, era patrocinador de Dragon. Kellogg's. O carro 6. A Kellogg's bancava quase um carro inteiro, número 5. A Fastenal bancava carro na Nationwide. A Subway também. A Subway tinha carro. Acho que tinha, né? Não, a Subway não tinha carro full-time, mas sempre parecia em provas. Mas de full-time, que eu sei, que tenho certeza, na Sprint Cup, ó, a Ups era uma equipe que tinha full-time, a Kellogg's fazia mais de meia temporada, Best Buy patrocinava um carro, na Perry, inclusive, né? Que era a equipe do Everham na época, né? Que fundiu, né? Com a Perry, né? Na verdade, né? É um negócio assim, né? Isso, eram 7 carros de Minilba 2. Isso. E qual que é o outro patrocínio que tá faltando? Flack. A Flack patrocinava o próprio Edwards, né? É, a Flack fez o... fez o... era primário sponsor, agora virou partner, né? Exatamente. A Flack era patrocinador... da maioria, se não me engano, das provas, né? Fez patrocinador bom master, tanto. Né? Isso. Então, quer dizer assim, concentrou um monte de patrocinador num carro. Que poderia estar dividindo stand de patrocínio aí para outros carros. Mas é como eu disse, a economia está dando um sinal de melhora. E essas aberturas de novas equipes, pode ser que os patrocinadores queiram aumentar as operações. E daí a gente vai ter mais carros se inscrevendo e tal. E eu acho que vai ser bacana. Lógico que a economia fortalecida só tem a fomentar a melhora dessa questão de patrocínio aí na NASCAR aí. Vamos falar de campeonato já, pra gente já matar esse bloco, que tá bem comprido e já tá tarde, moçada. Vamos lá. Uma hora da manhã já. Jimmy Johnson, 41 pontos de vantagem para Clint Bowyer. Carl Edwards tem 51 agora de desvantagem para o Johnson. Harvick vem em quarto, 64 atrás do Johnson. Kyle Busch já vem 107 atrás. Kenseth, 125. Dale Jr., 134. Daí começa a zona do desespero, que 20 pontos só do Chase e tal, o Dale Jr. Keselowski vem em oitavo, 100 vitórias, com 8 pontos de vantagem sobre quem vem em 11º, que é o Casey Kane. O Kurt Busch tem só 6. O Greg Biffle pode ser outro fator na luta pelo Wild Card. Tem só 4 pontos de vantagem para o Casey Kane, que seria o primeiro piloto na zona do Wild Card com 2 vitórias. Truex Jr. tem 1 vitória, é o 12º e estaria com o Wild Card hoje. Só que ele está 7 pontos só na frente do Joey Logano, que venceu a última etapa. E pode vir a tentar roubar essa vaga. Jeff Gordon, 14º, sem vitória. 9 pontos do Joey Logano e 26 do Chase. E o Ryan Newman tem 1 vitória, está a 27 pontos do Chase. Aí daí para baixo, Jamie Mac, 41 pontos do Chase, o Paul Menard, 64. O Tony Stewart já tá fora, 69 pontos. Arik Almirola, 76 pontos. E o Jeff Burton é o 20º, 102 pontos da zona do Chase. Continuo afirmando que a briga tá até no Jamie McMurray. Apesar do Jamie Mac hoje tá 41 pontos do Chase, nada impede dele vencer uma corrida aí ou duas. Mas eu acho que o Jamie McMurray só iria agora com duas vitórias. O Newman já tem uma vitória, se vencer outra poderia entrar. E aí a gente tem como fiéis da balança Dale Jr., Keselowski e Kurt Busch. São três pilotos que estão muito perto da zona do Chase e que não venceram ainda. Eu acho que o desempenho desses três pilotos aí vai determinar quem vai ser o wildcard, porque o Casey Kane pode subir a posição e entrar na vaga direta, derrubando o Greg Biffle, e o Greg Biffle daí tem uma vitória, e aí ficaria o Greg Biffle, Martin Truex, Joey Logano e Ryan Newman com vitória. Ia ser bem interessante. É, ia ser bem curioso mesmo. Quem eu tô torcendo bastante para ficar no top team lá, para entrar, para não ter que ter essa disputa de vitória ou não, é o Kurt Busch, né? Ele, eu tô torcendo para ele ficar lá. Quem, e um outro piloto também que entrou de vez, né? Parece que entrou de vez nesse Chase aí agora também, foi o Brad Keselowski, que se firmou um pouco mais, né? Tava longe da vaga, agora já tá lá em oitavo lá e tá indo, tá super bem. Tô gostando de ver o Brad Keselowski. Só uma observação, eu acho que o Kurt Busch não tem chance de vitória, hein, cara, em outra pista. Talvez Richmond. Ah, por que não? Mas eu acho que... Bristol, Atlanta, Richmond. Não, acho que o Michigan era a grande chance dele, era o circuito que ele andou melhor mesmo. E eu acho que nesses outros traçados aí, talvez ele tenha condição de se manter na posição, mas não brigar por vitória. Então eu acho que o negócio do Kurt Busch é ficar ali na zona de top 10 ali para garantir o posicionamento dele entre os 10 primeiros. Então, porque em Bristol, por exemplo, Bristol ele foi com o mesmo ano e foi top 5. Entendeu? Então ele andou bem em Bristol esse ano. Eu acredito no Kurt Busch em Bristol. Eu acredito. É duas coisas que eu vou postar nele, duas coisas, que é Bristol e Richmond. São duas coisas que eu acredito então, nele. Então já tem uma aposta para Sprint Cup do próximo bloco. Já tá postado, já pode pôr aí já. O Kurt Busch. Então... Cravado é Kurt Busch. Eu vou postar nele sim. E ele fez uma boa corrida no começo do ano, né? Então assim, ele, querendo ou não, o Kurt Busch é um cara que anda bem, velho. Ele é muito foda. Então vou aproveitar outro negócio. É, Leão. O que você tem a dizer sobre o campeonato? Olha, do sétimo ao... aberto. Só que pilotos como o Brad Keselowski, o próprio Tae Yuan Har Jr., eles vão estar com a carga de pressão maior do que o Buchão, por exemplo. Até que o próprio Greg Biffle, por causa da sua vitória, né? Mesmo tendo quatro pilotos do 11º ao 20º com vitória, mas a vitória é um... dá uma certa tranquilidade, que se ele ganhar mais uma, ele tá dentro, mesmo indo mal na próxima. Um mau resultado para esses dois pilotos vai ser fatal. Eu fico... O dado que eu citei do Keselowski na última prova mostrou bem isso. Ele não pode errar. Por mais que ele ande bem, um erro pode ser externo, não ser culpa dele, ele pode acabar com o campeonato dele. Beleza. Então vamos aproveitar. Como a gente hoje não vai ter perguntas, vamos já emendar os palpites aqui nesse bloco mesmo. Então, como nós já estamos no bloco da Sprint Cup, o Leonardo Guina já apostou no Kurt Busch. Já pode deixar seu palpite para Sprint Cup, que eu já deixo o meu também. É Leão? Opa! Caio Busch. É Leão? Caio Busch, boa. Rapaz, eu vou apostar em Mark Martin no 14. Ó! boa. Vamos dar só uma passada, então, nos entrelists, já que nós já viramos a página, e a gente não vai ter um quarto bloco hoje. Vou abrir aqui o entrelist da Sprint Cup, pra gente ver as novidades. São 44 carros em Bristol até o momento. Então a gente tem um carro de fora já. Já, um vai pra casa mais cedo. De novidade, vamos lá. Danica, caiu Mike Bliss no 19, que vem sendo meio que regularzão. Ah, a gente tem o Ken Schroeder, volta no 32. Tomando lugar do time Hill? Sim. E não deve andar mal, é que o carro não vai ajudar muito. É, Tony Raines vai no 40, que é um carro que está se tornando regular, que a gente já tinha falado. Esse é o carro que precisa se classificar por velocidade. Por velocidade, esse não tem vaga nos pontos. E o Scott Speed vai tá inscrito, mas já está garantido na prova no 95. Poucas novidades. O Truex vai estar no 51, é a maior novidade. É o irmão do Mike Truex Jr. Vai fazer sua estreia na Sprint Cup, o Ryan Truex. Que era para ter feito essa estreia no Kansas, se eu não tô enganado. Mas ele teve um problema lá, se machucou e tal, e não pôde ir, foi algo assim. E o Michael McDowell... Volta no 98, né? No lugar do Johnny Sauter, que é um carro starting parking geralmente. Isso, o Johnny Sauter correu esse final de semana, só que ele fez starting parking. Não tem como nós mensurarmos um bom resultado dele. Acho que ele correu até a volta 100. Ele parava... Aí esperava os caras abandonar, voltava, dava algumas voltas, descontava os pontos, já não ganhava mais um dinheirinho. Isso. Mas acho que ele fez 15, 20 voltas, jogo, começando a corrida e já parou um tantão. Eu lembro de ter visto que ele fez 26, parou e depois voltou. Mais ou menos isso ele fez. É aquele esquema para ir aproveitando os abandonos e conseguindo uma posição melhorzinha um pouco. Diz que o Jeff Gordon veio fazer em direto, né? Isso. pulamos para... A Nationwide Series, que também vai correr em Bristol na sexta-feira. Só lembrando para todo mundo que esse final de semana, que começa na quarta... Quarta-feira. Todas as categorias Trucks Nationwide Sprint estão em Bristol à noite. Exatamente. Então, bastante coisa curiosa aqui na Nationwide, porque são 49 carros inscritos. Eu acho que é o recorde desse ano de carros inscritos. A gente tem o Cole Whiff... Vai no carro número 10, agora. Novidade. Não vai no 44, vai no carro número 10. A gente tem uma vaga no carro do Eric McClure, que o Eric McClure está internado e a família não divulgou o motivo da internação dele, mas ele já não correu em Mid-Ohio, ele foi substituído em Mid-Ohio. Aí a gente tem, no 16 da Jack Roush, o Ryan Reed, que é aquele de olho nesse moleque. Que é molecão novo, que já fez uma largada esse ano. Aí a gente tem o Bill Henry no 18, da Joe Gibbs. Fica de olho também. Bom piloto. O Brendel Gogan vai fazer a corrida no número 21 da Childress, deve dar bastante trabalho. O Kenny Wallace volta no carro número 29 da própria equipe, né? Aí a gente tem o Eterna Promessa de Benedetto no 37. A gente tem... Esse com eternidade mesmo. JJ Alley, TJ Bell. Ty Dillon, você falou? Ty Dillon no 33, bem lembrado, Hélio. Bem lembrado, Ty Dillon no 33. Eu pulei ele porque ele não tá destacado. Aí tem uma vaga para ser anunciada no 74, que vai correr lá atrás. Kevin LaPage, certeza de uma bandeira amarela. Vai correr no 86. Garantida. Morgan Shepherd também corre. Tem o carro 90. Que provavelmente, eu acho que é daquele pessoal do Mario Gozelin lá, que já correu na Truck. Não sei se vocês lembram dele. É o proprietário está Michele Gozelin, mas ele não está anunciado como piloto ainda. E aí tem o Kevin Swindell, vai no 98. Do bom piloto. Mike Kirby. E acho que é isso de novidades. Pedro. Esse carro 10 aí é aquele que o Jeff Green classifica direto. Uhum. Faz o starting park nele. Só que tá com patrocínio. Isso aí, vão colocar o Colwitt pra fazer a prova inteira, com certeza. E tem, só pra falar aí, o TJ Bell foi aquele cara que ganhou a corrida da Truck Series em Daytona, não foi? Uma coisa assim? O TJ Bell. Foi o John Bell que corria na Red Horse, andava bem. Ele andou bem pra caramba, não foi isso não. Então vamos não lá. Não. Leonardo, aposta. National Wide Series, vou apostar, claro, nele. Meu favorito é ser campeão, Elliott Sadler. Kyle Busch. Olha, Kyle Larson. Kyle Busch corre, não corre não? Corre no 54. Corre, corre né? Corre, corre. Sim, Bristol 54. Que ele corre? Ah, é Bristol isso. Que vai. É Bristol que a coisa, que a coisa anda, né? Então, tá. Kyle Busch pro Elhão. Quer, já quer que... gravar ele? Já ó, quer... Só tem que lembrar, ele que é sexta-feira, viu? É, não é sábado. Não é sábado. Já... Mas há 3 anos atrás ele ganhou as 3, né? É, mas no Chase não virou nada. É, vamos lá. É, Kyle Larson, tá? Moçada, esse vai, ele vai vingar. Ele vai vingar. E eu quero que fiquem de olho no Nelson, hein? Eu tô achando que ele vai ir bem nessa prova. É, Truck Series. É bom ele tomar cuidado com o Trevor Bayne. Isso, Bane... tem muita gente com sangue no olho pra vingar ele do que aconteceu em Mid Ohio. Wagon Smith, Trevor Bayne, o próprio Kyle Larson. Vários. O... Então, a recapitulando aqui. Tá justo. É, Elião apostou em Kyle Busch 2 vezes. Eu apostei em Larson e na Sprint Cup em Mark Martin. O Leonardo cravou Kurt Busch. E agora... Elliot Sadler. Então vamos lá. Então, Truck Series. 38 truques inscritos. Boa. Justin Lofton no 6. Ah, o George Jr. lá, o... como que ele chama aquele rapaz lá que corre na 5 de vez em quando? Tim George Jr. Tim, isso. Eu ia falar Tony George aí, já ia complicar tudo, ia virar uma bagunça. O Tim George não vai no 5, mas a caminhonete tá sem piloto, sem patrocínio por enquanto, mas tá inscrita. Talvez deve ser o Paulo Arraca, deve aparecer nele, né? Já correu algumas provas, mas não é, aposto nele. Em Michigan ele correu. Justin... O Paulo Arraca correu em Michigan no 5. Justin Lofton tá inscrito no 6, voltando à categoria. Ele que chegou a brigar por título ano passado. É... Jennifer ele cansou da 10. Gincana do Rob Gordon lá? E... É, não, ele já tinha anunciado que ia fazer algumas provas mesmo na caminhonete do Ed Sharp. É... Timothy Peters... Tá... A Jennifer Jacob? Deus me livre. É, Brad Keselowski que algumas corridas, hein? Brad, não, para. Brad... Pessoal, ah. Quem estiver ouvindo, vai no YouTube e coloque um vídeo assim. Oh no, Jennifer Joe lá. Isso, esse é esse mesmo. Esse é o sensacional. Sensacional. É, Brad Keselowski vai voltar na 19. Vai ser o grande rival do Kyle Busch no final de semana em Bristol. Sua primeira vitória na truck, ele nunca ganhou. Exatamente. Brandon Jones vai no 33 do Turner e a gente tem outra truck escrita aí que é o Ben Kennedy vai na 96, né? Bom piloto. 96, Ben Kennedy vem andando bastante na KN, já venceu, acho que se eu não estou enganado, 2 provas esse ano na KN East. Só que ele não vem inscrito pela Turner, mas lembrando que ele vai fazer provas na caminhonete número 30. A Turner vem com a 33 inscrita e vai colocar o Brandon Jones. Daí a gente tem o Ken Schrader, que correu em Eudora, inclusive largou na pole lá em Eudora. Ele vai voltar com a caminhonete 52, a mesma caminhonete que ele correu lá em Eudora. Clay Greenfield, de novo, que foi o protagonista daquela brigona lá com o Norm Benning. Em Eudora também vai estar na prova. É, Chase Elliott retorna no 94, cara. Olha, é uma boa aposta para vitória na corrida. Né, o piloto que vem sendo formado pela Hendrick aí, que provavelmente vai ser o sucessor do Jeff Gordon, se tudo der certo. E aí, alguma observação? Bom, vai ser bem interessante essa corrida, né? Tem uns caras bons aí. E vai ser uma boa oportunidade para ver o Chase Elliott andando de novo, né? Tentando a vitória. E bom também, vai ser bom também rever o Justin Lofton de novo na Truck Series. Isso, ele que venceu ano passado corrida. É, ele vai ser bem interessante ver o Justin Lofton correndo de chegou novo. Chegou a liderar o campeonato. É verdade, depois da prova do Texas, se eu não tô enganado, do ano passado. É, ele, Justin Lofton tem talento. É mais um daqueles pilotos que acabou perdendo dinheiro, acabou não tendo dinheiro e não... E tá aí perdido, aí tentando umas futuras vagas aí. Mas, vamos ver o que vai acontecer. A minha aposta rapidinha aqui, Kyle Busch. Kyle Busch. Minha aposta também é o Kyle Busch. Sobre o Chase Elliott, pode dar errado por um pouquinho, mas foram 3 largadas e 3 top 5. Coisa assim. É, na truck tá difícil de correr do Kyle Busch, hein, cara. Não, acho que é ele mesmo, hein. Ryan Blaney vai fazer uma puta prova, podem anotar aí. É, eu acho que vai ficar entre Kyle Busch, Keselowski e Blaney, e acho que o Chase Elliott com grandes chances também. Vou colocar isso. Mas eu acho que a vitória fica com o Kyle Busch, sim. O Chase Elliott já fez 4 largadas esse ano, tem 3 top 5 e 2 e 4 top 10. Bom, então é isso aí. A gente já conversou bastante sobre essa muvuca que se deu esse final de semana aí em relação ao quarto carro na Stuart Haas. Já falamos sobre o Tony Stewart, tá fora da temporada inteira. Já falamos do Martin. Tem um pequeno lembrete aqui. No 14. Só pra não deixar passar, Pedro. Pode mandar. A KN Pro Series e a Arca, né? Que correram esse fim de semana, né? A KN West, né? Um puta final. Você tava acompanhando a corrida, né? E a Arca, né? Que correu em Springfield, pista de areia, né? O Léo pode falar nele. A Arca correu esse final de semana em Springfield, lá no estado de Illinois. Né? Foi uma puta de uma corrida, excelente corrida mesmo. Correu domingo à tarde lá. A corrida começou 3 horas da tarde, no meio da... Mais ou menos no meio da corrida da Sprint Cup. Sprint Cup, né? Eu tava acompanhando um pouquinho a corrida lá. Quem venceu foi o Brennan Poole, né? Segunda vitória dele na temporada. Fez uma boa corrida, venceu. Infelizmente, não temos transmissões da Arca, né? Dessa corrida da Arca. E o Brennan Poole, ele tem 3 largadas e 2 vitórias. Excelente resultado Léo, lá. Léo, excelente, só 2 detalhes. Resultado dele. A NBC, ela começou a fazer a Arca. Tem 3 corridas já, né, no LP 2008, que todo mundo pode procurar na internet aí. Tem essas 3 corridas. E se não me engano, essa corrida de Springfield tá programada para passar daqui algumas semanas. O VTzão tá programado, mas é ao vivo, né? Que o pessoal gosta de assistir, não. Só mas foi o rádio da Arca mesmo, só. É até bom esse tipo de corrida passar, às vezes passar o VT, porque que nem foi lá em Springfield, aconteceu muita coisa, parou demais a corrida. Então é bom que essas corridas regionais costumam parar bastante. Só pra dar e por ser um oval bem pequenininho, dependendo do que acontece, sempre tem bandeira vermelha. Então não tem como continuar, né? Aproveitando que falamos de regionais aí, a West também correu em Evergreen. Foi uma baita de uma corrida. Eu acompanhei a prova pelo líder por da categoria no sábado. Foi impressionante o final. Nós tivemos os líderes se batendo quando restavam 5 voltas. Teve uma bandeira vermelha. E posteriormente depois o Greg Pursley, que é campeão da categoria. E só não venceu ano passado porque tinha o Kiwasniewski correndo também. Que é a sensação da East Series. O nome de vodka. O Pursley tava liderando. Aí na última volta ele foi ultrapassado por um menino novinho lá, que eu não lembro o nome agora. Que garantiu a primeira vitória dele. Lupton. Isso, o Lupton. Botou o Pursley no muro no finalzinho da prova ainda. Foi sensacional o final. Depois, posteriormente, saiu no YouTube os highlights da prova. Foi bem bacana mesmo a corrida. Só pra terminar a minha parte hoje. Não sei se é nessa semana, vai ser na próxima semana, a KN West chega ao Virginia International Raceway. Aquela pista que a Grandin corre, muita gente gosta pra caramba dessa pista. Um road course. Isso mesmo, verdade. Bem lembrado. Mais alguma observação, moçada? Não, por mim tá tranquilo. Pra essa semana nós estamos bem. Só lembra todo mundo que esse final de semana a corrida da Truck é na quarta, né? Isso, bem lembrado. Quarta-feira, moçada, Truck, tá? Provavelmente só via stream também. Não vai ter transição da nossa querida Fox Sports Brasil. Bom, pra gente finalizar aí, deixar os contatos nossos. O Leonardo tá lá, como sempre, na Home Tracks. Quem quiser participar lá é muito bacana. Tem muito conteúdo legal sobre a NASCAR. E é um espaço aberto para o pessoal trocar bastante ideia também. O Hélio mantém o NASCAR Man O' Man. Man O' Man lá com L. O L. NASCAR Man. O L. Man. Que é a frase do saudoso Benny Parsons lá. Né? Man O' Man. E eu agora estou publicando um podcast no Big One Brasil. De vez em quando eu escrevo um post lá, alguma coisa sobre as corridas e tal. Vocês podem estar acompanhando. E via Twitter, arroba Pedro Mugarte, arroba Léo Guina e arroba Hélio, underline Lima 18. Eu vou brigar com o Hélio até ele tirar esse underline para mim não ter que falar mais ele no, nos podcasts. E tirar o 18. É, o 18, eu não sei por que 18. Também. Por que 18? Colocar 54, 54 agora. É, menos mal que não vai pôr o 24, né? Senão não ia terminar bem as provas. Moçada, obrigado, a gente fica por aqui. É, vocês podem comentar lá no Big One Brasil. E por favor. Se vocês tiverem perguntas e observações para fazer, a gente tá aberto a sugestões, dicas. E quem quiser deixar pergunta, a gente responde no, no podcast da próxima semana. Muito obrigado e até semana que vem. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching wall out from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We blister in the sun. We